Richard Sanchez, the Lula Vesquez, now 3-4 climbing Vesquez to this small corner. operadora para investigação dos operadores no céu da Vítima 0021. Autorizado, Salvador, Serra Brasa, Capa Alto, Porto Alegre, nível de voo 340, decola da pista no 0 com primeira curva direita, subida Arborum, transição elétrica, após o peso do 2-1, sete ela do 2-1. Código transponder 5275, controle 1-2, essa é a hein? Thank you. descend to 2006, Bermuda 1010, by heading Bremen to Texas. Delta Uniform November Alpha. Delta Uniform November Alpha. Delta Uniform November Alpha. Delta Uniform November Alpha. Delta 2500, com a aproximação, sensor 118996. Alentuna 1910, descend to 2006, Alentuna 1010, clear to IRS X-ray, runway 10, count status. Direita, mas tem discurso para se virar, um quarto,